Começa agora aqui no Canal 2, Gira Som. A seguir, não perca Target Brasil. vácuo para respirar o ar. Saudades e na volta fica. aqui. Só neste momento. Estou ao pé de ti e sinto-me bem. Tu estás aqui. Thank you.

tiro a saudade dentro e fora do teu ser. E os teus amigos dizem agora que é uma tristeza hoje em dia o teu viver. Vives com ela, mas pensando em mim, pensando em mim, pensando em mim. Não tenho pena de seres infeliz, pois tu quiseste assim. Vives com ela, mas pensando em mim, pensando em mim, pensando em mim. Não tenho pena de seres infeliz, pois tu quiseste assim. Canal 2.

Eita,